classificação. ZYK 571, rádio emissora de Campos do Jordão Limitada. Em 1560 kHz, ondas médias. Campos do Jordão, São Paulo. Bandeirante. Teremos o programa com o grande sensacional Tamini Maravilha. Bandeirantes!